Debaixo de suas asas tu me escondes, escudo inquebrável põe em mim. Não temo mal algum, nada me espanta, eles caem ao meu lado, mas eu não.